3662, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 059. Livre pouso 90, Sierra 3, 662. Gate, descend to 2,000 feet, QNH 1013, cleared IOS X-ray approach procedure. Report established on localizer course. Cruzando 150, primeira 970. Voo 1971, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 13395. 251-3395, obrigado, uma boa noite, boa noite, senhor. Boa noite. Oceanair 6310, establish on the localizer. Oceanair 6310, complete approach. Contact tower 118.95. 118.95, Ocean 6310, good evening. Good evening. Ocean 3662, no solo aos 38, livre direita, 121.9, boa noite. Direita 219, 3662. Commodore Tower, good evening, Ocean 6310, gear down and lock and find the runway 10. Ocean 6310, check and land gear. Gear down and lock it, sir. Clear to land runway 10, wind 100 degrees, 049. Clear to land runway 10, Ocean 6310. 310 on the ground at 11, leave your the runway on your right. Contact ground 121, that's 19. Good night. 21.9 are vacating the runway by the right side of Ocean 6310. Good evening. Commodore Ground, good evening, Ocean 6310, vacated the runway. Tome 310, siga via Alfa Juliette, porta minha dúvida. Alfa Juliette, gate number 6, Ocean 6310. Establish final 10358. 10358, complete approach, contact tower 118.95. 118.95 tonight, 10358. Salvador Tower, 10358, establish long final 10. 10358, check in here. It's getting done. I like it. dial lock now, sir? Dial lock. Trans Pacific. 0 wind, 090 degrees, 059. Trans Pacific. Three 858 on the ground at 48. Leave the running on your right. Contact ground 11-9. To the right 11-9. Alpha Alpha Juliet Gate 03-3858. Alpha Juliet Gate number 3-3858. Alpha 2043, informação X-ray, autorização para Guarulhos. Passo 3. Só um minutinho para copiar Guarulhos 36. Passo 3, ponto cópia. Pronto. Cruzado Guarulhos, nível 360. Na colada pista 10, saída da El, transição Motiva, primeiro aeroporto uniforme Zulu 10, controle 199.8, transponder 5042. Autorizado 360, conforme a rota, que fala da pista 10, perfil da El, transição Motiva, e o controle 198-5042, transponder a primeira aerovia, presidão no 0 para o 2043. Correto, 2063, chamada para o embarcamento. 2043. Prezado Sim Táxi 2043. Para o táxi no 2043 com 1.60 a bordo, 3:30, Campinas. Três, siga ainda no ponto de espera, torre 1895, Cadê Schmidt, todos com voo. Obrigatório, ponto de espera 1895 no 2043. Cruzado Leandro com a pista 1-0, vento 1 a centenas de graus, 05 nós, voo 2043. 973, tá pronto, copy? Pousado Galeão, nível 360, via uniforme Zulu 10, decola da pista 10, saída da L, transição ótima. Controle 199.8, transponder 5052. Controle de Salvador, desça para 2 mil pés, que legal 1-0-1-4, foi na proa de Duna, autorizado a chegada à área. Decolado ao 09, controle 1-1-9-8, boa viagem, boa noite. 19-8, bom trabalho. Gol 2043, boa noite. Gol 2043, contato radar na decolagem. Voo para o 360, saída dela. Saiu 360, tem instruções, gol 2043. Gol 2043, da Presidente Coitado. Saiu da Presidente, 2043. Ground, good evening, Ocean 6310 on stand number 6 with information next way. Clearance to receive 10. Para que eu do receive pode levar 350 via Brisk 58. Pick off from 10 and departure de Pucca. Transition Caju. Salvador control 119.8 squawk 5055. Here we receive at level 350, take off runway 10 on Boca departure, position Caju com frequência 19 decimal 8 and call 5055 Ocean 6310. 6310 is the back, correct? Come back to pushback and start. We'll call for pushback and start Ocean 6310. That's round 58, I will check your 5-man, on the right scope. This 2-1-58. 58, 58, on the back. Go ahead. Fortaleza, taxi level 370, via Bezulu 190. Pick off runway 10. Momo departure, approach it, transition. Squawk 5060. Follow the control 119.80. Readback is correct. Comments and push it back and start. Centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 13395, bom voo. 251-3395, bom trabalho, 2043. Com 1096, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, porta estabilizada. A nível final da X-Ray vem porta estabilizada, 96. 1096, estabilizado? Afirmo. Complete a aproximação, chame torre 1895. 295, boa. Boa. Afirma, senhor. Cheque 3, limite 0, vento 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Embaixado travado. Alívio o pouso da pista no 0, vamos 0, 9, 6. 6, pushback coordinate with ground staff, infraero. Roger, we'll coordinate with infraero for pushback. Started through, Ocean 6310, call for taxi. Está livre, o 973, coordena com a equipe de solo em freio, chama táxi. O 9096 no solo, os 24, livre à direita, chama o solo 121, décimo 9, boa noite. Olha, livre à direita, 219, boa. Ciente. Solo, boa noite, gol 1096, lembrando. Alfa Juliette portão 05, 1096. Alfa Juliette pro 596. Esse 3 está iniciando, poxa. Gente. taxi Ocean Air 6310170 on board, and 3 hours of fuel. Alternate field is not out. Roger, maintain position, wait for taxi. You are going to be number 2 on hold point of runway 10. Just 1 minute, please. Stand in mind, maintaining position, Ocean 6310. Alô, Salvador, voo 1973, para o táxi pronto, 078 a bordo, ultramente 3 horas e 20, alterna, Guarulhos. Do táxi até o ponto de espera da pista 10, vim diáfano, ponto de espera torre 1 no noite, decimal 95, a 1014. Prezado, ponto, o táxi ao ponto de espera da 10, quando pronto 1895, 1014, voo 1973. No zero, Light Figueira, nave da Gol, que já está prestes a iniciar o táxi até o ponto de espera. Vem de alfa no ponto de espera, torre 1 no noite, decimal 95, Oriente 14. Correcting Ocean Air 6310, you're going to follow the Boeing 737-800 of Gol Company to hold point of runway 10 via India and Alpha. On hold point of runway 10, call tower 118.95 and KNH 1014, you're number 2 on hold point. Roger, Ocean 310, follow the go on holding point, 11895, Tower Ocean 6310. Fortaleza ground traffic, 588 number 3, request pushback. Wait for pushback, 3858. Stand by for pushback, 3858. Luna 963, autorizado a linha e decolar a pista 10, venha tomar 100 caras de graus, meia dúzia de nós. A linha decola, pista 10, gol 1973. Evening, line up and wait, runway 10 Ocean 6310. Good evening, line up and wait, Ocean Air 6310, runway 10. No 973, decolado aos 33, controle 19-8, boa noite. 19-8, boa. Capacho, Good evening, Gol 1973, passing 1,500 feet, Dial Motpa departure. Gol 1973, radar contact at departure. Climb to flight level 360, dial departure. Level 360, dial departure, Gol 1973. Niner 73, from the present, fly heading, later position. Okay, from the 1, may I clear the flight direct, later intersection, 1-1, Niner 73. Here, for South Ocean Air 6310, thank you. Gol 1973 from the present flight at the bridge position. Okay, so now we are clear flight direct bridge intersection, Gol 1973, thanks.